A fecheiro 19. Um sol festivo iluminava este universo, nascendo e pondo-se em simultâneo. Um mar idealmente puro banhava-o, e os bombardeiros Savoia chegavam, vindos de Maiorca, para espalhar a morte nos bairros baixos do Porto, semelhantes a gaivotas de asas imóveis que pairavam entre céu e mar. Não havia munições na frente setentrional. Em Teruel, as divisões confederadas derretiam-se como sebo em batalhas inúteis. Mas eram homens, homens reunidos pela CNT, em nome do sindicalismo e da anarquia, que na realidade eram derretidos pela morte e pelo sofrimento. Milhares de homens que, partindo ao encontro das fornalhas com o adeus de uma mulher no coração, nunca mais haviam de voltar. Ou voltariam em macas, em comboios sujos e ruidosos, marcados com cruzes vermelhas, espalhando um cheiro horrível de pensos, de pus, de cloroformio, desinfetante, de febres malignas. Quem quis Teruel? Porquê Teruel? Para destruir as últimas divisões operárias? Stefan Stern fazia esta pergunta nas suas cartas aos camaradas estrangeiros. Os dedos longos de Annie copiavam estas cartas na Underwood. E Teruel já não era mais do que passado. As batalhas avançavam para o Ebro, ultrapassavam o Ebro. Qual poderia ser o significado das matanças ordenadas pelos obscuros desígnios de Lister ou de El Campesino? Notas. Lister. Enrique Lister Forjan, 1907-1994, político e militar espanhol, fundador do PCOE, Partido Comunista Obrero Espanhol. Segunda nota, El Campesino, nome pelo qual era popularmente conhecido Valentín González, 1904-1983, comandante militar comunista que se destacou na Guerra Civil Espanhola à frente de várias unidades do Exército Republicano. Fim de notas. Porque a retirada premeditada da divisão Karl Marx, se não para aguardar para um último fratricídio na retaguarda, pronta para fuzilar os últimos combatentes da divisão Lenin? Stefan Stern, de pé, atrás de Annie, da nuca estreita de Annie, vigorosa como um caule, tinha mais facilidade em seguir os seus próprios pensamentos através daquele cérebro obediente, dos dedos de Annie, do teclado da máquina. Conversavam, por vezes, com camaradas do comitê clandestino pela noite adentro, à luz de uma vela, bebendo um vinho carrascão. O presidente Negrin entregava a reserva de ouro aos russos, enviada para Odessa. Os comunistas dominavam Madrid com Miaja no comando supremo. É um dever que eles vão ceder no último instante, com Orlov e Gorev a comandar na realidade. Cazorla na segurança, com equipas de inquisidores, prisões secretas. Dominavam tudo e todos, com as redes apertadas da intriga, do medo, da chantagem, dos favores, da disciplina, da devoção, da fé. O governo, refugiado no mosteiro de Montserrat, num local de rochas aguçadas, não podia fazer mais nada. Os comunistas mal conseguiam manter a cidade, onde os seus organizadores já se viam rodeados de ódios mortais. Já não vem longe o dia, ouçam o que vos digo, em que eles serão feitos em pedaços nas ruas pela populaça. Os seus ninhos de delatores hão de ser incendiados, como aconteceu com os conventos. Receio que já seja tarde demais, depois da última derrota, durante a última arruaça. Stefan respondeu: eles vivem da mentira mais enorme e mais revoltante que a história conheceu desde o embuste do cristianismo. Uma mentira que contém muito de verdade. Afirmam que a revolução está feita. E está, é verdade. Arvoram as bandeiras vermelhas. Apelam assim ao instinto mais poderoso, mais justo das massas. Apanham os homens pela sua fé, apenas para os privarem dela, para a transformarem num instrumento de poder. A sua força mais temível encontra-se no facto da maioria deles ainda acreditar que está a continuar a revolução, mas ao serviço de uma nova contra-revolução, uma contra-revolução como nunca antes se viu, instalada nas próprias salas onde Lenin trabalhou. Imaginem só, um sujeito de olhos amarelados roubou as chaves do Comitê Central. Entrou e instalou-se à secretária do velho Ilitch. Agarrou no telefone e disse: proletários, sou eu. E a mesma rádio que na véspera repetia: proletários de todos os países, univos, começou a clamar: ouçam-nos, obedeçam-nos, tudo nos é permitido. A revolução somos nós. Talvez ele acredite nisto. Mas então estará meio louco? É mais provável que apenas acredite parcialmente nisto, porque os medíocres moldam as suas convicções às situações nas quais se encontram. Atrás dele, como um bando de ratazanas, erguem-se os oportunistas, os cobardes bem-pensantes, os medrosos, os recém-chegados, os arrivistas, os aspirantes às revistas, os especuladores, os bajuladores dos fortes, os vendidos a todos os poderes, essa velha corja que procura o poder porque é a velha maneira de roubar o trabalho do próximo, os frutos do seu trabalho, a sua mulher, se for bonita, a sua casa, se for confortável. E esta multidão começa a gritar no coro mais unânime do mundo: viva o nosso bife! Viva o nosso chefe! Nós somos a revolução! Foi por nós que os exércitos farrapados venceram. Admirem-nos, cubram-nos de honras, de empregos, de dinheiro, glória a nós, desgraça aos que se opõem a nós. O que é que tu queres que os pobres façam? O que é que tu queres que nós façamos? Todas as gráficas estão bem guardadas. O mesmo acontece com as rotativas. Funcionários e idealistas enchem os jornais para confirmar a nova verdade oficial. Os altifalantes proclamam-na, demonstram-na, os desfiles de crianças em idade escolar, na Praça Vermelha, os paraquedistas que descem do céu, as manifestações operárias mobilizadas como paradas militares. Demonstram-na a construção de fábricas, inauguração de estádios, o sobrevoo do Polo Norte, os congressos de sábios. A arte do ditador consiste em vangloriar-se dos novos métodos de tratamento do cancro ou das novas pesquisas realizadas na estratosfera com os raios cósmicos, em confiscar para seu proveito político todos os feitos alheios. A partir do momento em que esta formidável fraude é consumada, tudo começa a estabilizar internacionalmente. Os senhores do velho mundo reconhecem-se naquele que, aos seus olhos, restabelece a ordem, desde que ele traga de volta um poder idêntico ao deles. Antes, a sociedade era dividida por uma fronteira visível. Nesta fronteira lutávamos, podíamos vegetar tranquilamente, sem grandes ilusões nem desesperos, consoante a época em questão. Os regimes estabelecidos tinham as suas maleitas bem conhecidas, as suas taras originais, os seus crimes naturais, cuja identificação era fácil. As classes operárias reclamavam pão, lazer, liberdade, esperança. Os homens melhores das classes proprietárias voltaram-se contra esta sociedade. Reação contra a revolução. Que belo esquema, que limpidez. Não era possível nenhum erro quando se optava por um dos lados da barricada. Aqui os camaradas, ali o inimigo. Diante de nós apenas o futuro, que era certamente nosso. O número de valas comuns necessárias para o alcançar era secundário, bem como o número de gerações a sepultar, a soma dos sofrimentos a aceitar de cara alegre. mitos luminosos, benfazejos, irrefutáveis, pesadamente carregados de uma verdade deslumbrante. Atualmente, tudo é turvo. Uma outra reação, mais perigosa do que a anterior, porque nasceu de nós mesmos, fala a nossa linguagem, assimila a nossa inteligência e a nossa bondade, revelou-se na Revolução Vitoriosa, com a qual pretende confundir-se. Marx e Bakunin viveram no tempo dos problemas simples. Não tinham inimigos atrás deles. Jaime disse: no século XVI, a Espanha era o país mais rico da Europa. Como sempre, a civilização não era mais do que pequenos ilhéus, no meio de uma barbárie saudável, sendo esta por ela mais corrompida do que enfraquecida. A Espanha enriqueceu não pelo trabalho nem pelo comércio, mas pela pilhagem das Américas, a mais maravilhosa aventura de saqueadores de que há história, mas também a mais desmoralizadora, devido às suas repercussões. Com todo o ouro extraído do sangue dos índios, os colonizadores não fizeram nada. Mais tarde, os verdadeiros colonizadores seriam os burgueses e não os garimpeiros. O ouro, fácil de roubar, matava o incentivo à produção. A decadência de um império que os seus aventureiros haviam empanturrado com riquezas permitiu que um povo, praticamente intocado pelas conquistas, pelo enriquecimento, pela ruína, se regenerasse em pleno esterco, debaixo do sol. Porque isto era essencialmente o que tínhamos ao nosso dispor: o sol e homens acostumados a viver debaixo dele. A decadência arrasta consigo essencialmente os senhores, as coroas, as aristocracias, o clero, os artistas, feitos para entreter os senhores. O povo continua a viver praticamente da mesma maneira que vivia 1000 anos antes. E tivemos, finalmente, numa monarquia sem monárquicos, com o caciquismo nos campos, com uma bela indústria moderna na Catalunha, o proletariado mais jovem do mundo, mais jovem pela frescura dos seus instintos, pelo engenho do seu espírito, pela sua visão direta das coisas. Tivemos os camponeses mais despojados. Tivemos milhares de intelectuais para os quais as velhas ideias, desacreditadas em toda a parte, da Revolução Cristã, da Revolução Jacobina, dos iguais, do Bakunin de 1860, dos advogados liberais de 1880, eram uma verdade física. Eles assistiram à primeira guerra de partilha do mundo. Depois fomos uma espécie de fábrica auxiliar para os aliados. Os nossos centros industriais conheceram um rápido crescimento. Os grandes negócios do patronado assistiram, por contrapartida, a um crescimento do poder e da consciência do proletariado, de um verdadeiro proletariado, cujos nervos ainda não tinham sido gastos, cujo cérebro ainda não tinha sido esgotado pelas máquinas, pelos jornais, pelo cinema, pelo álcool, que realmente não tinha mais nada no mundo senão a sua força de trabalho, as suas paixões, a sua prole, as suas expectativas. Foram tempos magníficos. Sentíamos que éramos os justos conquistadores de tudo. Podíamo-lo ser verdadeiramente. A Revolução Russa imprimiu nos corações a sua estrela vermelha de 5 pontas, as suas maravilhosas fórmulas marxistas, simplificadas pelo medo, graças a vitórias completamente novas. Aquele que não trabalha, não come, hombre. Isto já estava escrito no Evangelho, mas já o tínhamos esquecido por completo. Todo o poder aos trabalhadores, hombre. A terra aos camponeses, a fábrica aos operários, hombre. Eles assassinaram toda a família imperial, meu velho. Eu tinha 17 anos na altura, era anarca. Ganhava 2,5 pesetas por dia, a aplanar tábuas, mas vivia num encantamento. A execução do czar, com as suas belas filhas, o seu pálido filho, embriagou-me como um grande copo de uísque em jejum. Ignóbil, tudo isto. Eu dizia a mim mesmo que éramos carniceiros, estripadores. Mas uma outra voz, dentro de mim, cantava a plenos pulmões que, por Deus, os carrascos coroados tinham-no mais do que merecido. Era bem feito. Percebi depois que todos temos um complexo de inferioridade, de eternos vencidos, que nos é difícil ultrapassar. As classes operárias sofrem desse complexo. Precisamos de muitas vitórias e de umas quantas vinganças sujas, mas perentórias, para nos curarmos. E até mesmo para encontrar os elementos de um novo complexo de superioridade que nos é absolutamente necessário para mudarmos. Quanta espera, organização, inteligência condenada será precisa? Perguntava a mim mesmo, para conseguirmos o que eles estão a fazer naquele país. Foi isto que me aproximou de partido. Depois comecei a sofrer, sem saber muito bem porquê, ao saber as notícias da Rússia. Se os russos tivessem continuado fiéis a si mesmos, tão grandes, com este sentimento de superioridade que nos transmitiam, esta luz crua que nos traziam, não sei o que teríamos conseguido fazer aqui e noutros lugares, mas sei que teria sido formidável. Mas eles ilegalizaram o anarquismo, enquanto nós vivíamos de um anarquismo primitivo. Eles reduziram o marxismo em fórmulas abreviadas, o furacão em pequenos comprimidos, fáceis de transportar e de exportar. Usavam uma linguagem teórica que nós não conseguíamos entender devido à nossa velha teoria humanitária e às baboseiras que certamente teriam causado vómitos a Marx. E é por isso que estamos a morrer hoje em dia. Meu amigo, 20 anos passados, é por isto que tantos tipos valentes acabaram enterrados debaixo de cal viva em todas as nossas sierras. Quando o rei se salvou, o poder ficou vago em Madrid. Não havia ninguém para agarrar no bastão de comando, nas pastas ministeriais, nos selos de Estado, nos carimbos, para carimbar os decretos que se encontravam nos cestos do lixo. Revolucionários desmiolados que éramos, não pensámos nisso. Insurretos, tivemos de improvisar, num misto de farrapeiros, de revistas, de aproveitadores, de impostores. Como tal, foram obviamente os burgueses quem agarrou no poder. Têm muita experiência neste campo. Fabricam um magnífico ministério num café, com o senhor Alcalá, Zamora, o senhor Maura e outros cangalheiros desta espécie banal. E no dia seguinte já os ouvimos falar de ordem e de autoridade. Já está. Os jornais apresentam retratos dos novos cavalheiros. Vota-se uma nova Constituição. Com as suas espingardas, a Guardia Civil está à vontade para expulsar da Câmara Municipal, de Casas Viejas, ou seja lá de onde for, os companheiros ingênuos que acabam de proclamar a República Libertária Universal. O castigo deste crime afrontoso deixa os seus fracos miolos espalhados na calçada. A vitória que poderíamos ter alcançado. Ninguém a soube imaginar, ninguém soube discernir-lhe os caminhos. Foi praticamente uma arremetida de cegos. Tivemos dezenas de milhares de bons militantes, capazes de improvisar tudo, de se transformar em heróis em cada esquina. Mas nem uma única cabeça capaz de abarcar a situação, de ver mais longe, de pensar com audácia, de exprimir numa linguagem decisiva aquilo que todo um povo esperava, sem que o conseguisse ver. Aquilo que milhões de homens procuravam às apalpadelas. Nenhum grupo coerente de homens de boa vontade, suficientemente lúcidos, suficientemente corajosos. Morremos por causa desta falta de homens, entre milhões de homens. Eles julgavam o seu próprio partido com afeto e com severidade demasiado fraco, com falta de figuras de primeiro plano, esmagado sob o peso de erros anteriores ao seu nascimento, dizimado pela perseguição. Assim que uma cabeça se levanta, torna-se fácil abatê-la, especialmente se for pelas costas. os banqueiros de Londres não querem uma Espanha socialista. Em lugar de nos verem vencer, mais depressa preferiam comprometer a segurança das estradas do Império. Esta é, aliás, a opinião de todos os financeiros do mundo. Antes a guerra universal amanhã. Onde ia ter? Pagaram caro pelo seu egoísmo sagrado. Fraco consolo para nós. Nada mete tanto medo à URSS do chefe como uma jovem revolução viva. Ela priva-nos de armas e apunhala-nos docemente. Talvez não sejamos mais do que uma peça de xadrez para o seu chefe. Estamos sozinhos, completamente sozinhos no mundo, com as nossas últimas metralhadoras, as nossas últimas máquinas de escrever, as nossas três últimas dúzias de camaradas, sem meios e divididas entre elas, dispersas pelos dois hemisférios. O pior é que o povo está farto de tudo. Aceitemos a derrota, aceitemos seja lá o que for, desde que isto acabe. O povo já não sabe pelo que se bate a República. E não está enganado. Qual República? Por quem? O povo não sabe que a história nunca fica sem ideias, que o pior está sempre para vir. Imagina que não tem mais nada a perder. E existe uma relação direta entre a fome, como a conhecemos aqui, e o obscurecimento do espírito. Quando as barrigas estão vazias, as pequenas chamas espirituais vacilam e apagam-se. Já agora cruzei-me com um alemão muito feio quando vinha para cá, mas não me lembro dele. Vocês não repararam em nada? Este lugar continua a ser seguro? Annie e Stefan trocaram olhares muito atentos. Não demos por nada. Tens tomado todas as precauções? Não tens saído? Contaram os camaradas que conheciam aquele refúgio. Sete. Sete, disse Annie pensativamente. São demasiados. Tinham omitido dois. Eram nove, na realidade, da mais absoluta confiança. Mas eram nove. Temos de pensar em mandar-te para Paris, concluiu Jaime. É lá que precisamos de um bom secretário internacional. Compôs o cinto e a pistola pesada. Voltou a pôr o seu boné de miliciano. Atravessou o jardim e parou perto da porta de saída. Prepara uma resposta moderada para os ingleses. Eles têm uma maneira muito própria de encarar o marxismo. Vêem-no através do positivismo, do puritanismo, do liberalismo, do fair play, do whisky and soda. E penso que seria melhor passares esta noite na colina, enquanto eu recolho mais informações junto da Generalitat. Jaime deixou uma ansiedade surda atrás de si, no jardim selvagem, onde as cigarras faziam ouvir o seu discreto estrilar metálico. Com 35 anos, Stefan Stern tinha sobrevivido ao colapso de vários mundos, bancarrota de um proletariado reduzido à impotência na Alemanha, Termidor na Rússia, colapso da Viena socialista sob os cânones católicos, a deslocação das internacionais, emigrações, desmoralizações, assassínios, processos moscovitas. Depois de nós, se desaparecermos sem ter tempo para cumprir nossa tarefa ou simplesmente para sermos testemunho, a consciência operária obscurecer-se-á, sabe-se lá por quanto tempo. Um homem acaba por concentrar em si mesmo uma determinada clareza única, uma certa experiência insubstituível. Foram necessárias gerações, inúmeros sacrifícios e fracassos, movimentos de massas, grandes acontecimentos, acidentes infinitamente delicados do seu destino pessoal, para lhe dar forma durante 20 anos, e ei-lo à mercê da bala disparada por um bruto. Stefan Stern sentia que era esse homem, e receava por si, em especial porque muitos outros tinham deixado de existir. Dois comitês executivos do partido, atirados sucessivamente para a prisão. Os homens do terceiro, os melhores, que fora possível encontrar entre 7 e 8 mil militantes, 30 mil inscritos, 60 mil simpatizantes. Eram criaturas medíocres, cheias de boa vontade, de uma fé ininteligente, de ideias confusas, que muitas vezes se reduziam a símbolos elementares. Annie, ouve. Tenho medo de me tornar um cobarde quando penso em tudo o que sei, em tudo o que compreendo, e que eles não sabem, não compreendem. Sem tempo para pensar, ele não deixava nada claro. Ouve, Annie. Não há mais do que 50 homens na Terra capazes de entender Einstein. Se os fuzilássemos todos na mesma noite, tudo estaria acabado durante um século ou dois, ou três, como podemos saber. Toda uma visão do universo desvanecer-se-ia no nada. Pensa nisto. O bolchevismo ergueu milhões de homens acima de si mesmos, na Europa, na Ásia, durante 10 anos. Agora que os russos foram fuzilados, ninguém pode ver de dentro essa coisa da qual todos esses homens viveriam. Essa coisa que constituía a sua força e a sua grandeza. Eles hão de tornar-se indecifráveis. E depois deles, o mundo há de descer ainda mais.